apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Vão ser duas horas com o melhor da música eletrónica. Live Set. You listen, you groove. Abrimos com a contagem das 10 mais Live Set Bupor. Já sabes que podes votar para a eleição deste top semanal em bupor.com. Live Set. DJ Radio. Power Play. Começamos pelo número 10, onde temos esta semana ATFC com Guru. 10. Thank you. maximum power. It's satisfaction. Life set. Power play. Número 9, tema novo para DJ Nuno é Underground Feelings. 9. We'll be right back.

This is my world. Funky beat. Live set. Live set. Power play. Vamos subindo nesta contagem para o número 7, onde está Martin Solvig e Dragonette. Hello. 7. Thank you. Releasing your groove. Power play. Continuamos com a contagem das 10 mais Live Set Bupor desta semana. Votações em www.bupor.com. Vamos para o número 6, onde estão os Kings of Leon e o Somebody. Sim. Você está a ouvir o Live 7, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/live7. Power Play. Estamos de volta para a contagem dos 10 temas do top desta semana, o top Live 7 Bupor. Votações em bupor.com. Vamos agora para o número 5, onde está Bruno Mars, Just The Way You Are, a remix de Daniel Perrot. Just the way you are. live set. Vota no top do live set. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Número 4 esta semana para o tema que já foi número 1, este Barbra Streisand de Duck Sauce. 4. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Live set. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Continuamos com a contagem. Agora no número 3 temos Mambaia de DJ Zé Luís, a original vocal mix. 3. Play. Estamos praticamente a conhecer o primeiro lugar da contagem do Top Live Set Bupor desta semana. Vamos agora para o número 2, onde temos tema novo, entrada direta para a segunda posição deste Hypnotized, um tema fantástico de Oliver Kaletsky, featuring Fran. 2.

Zé Luiz. DJZéLuiz.com.

criar os nossos direitos, querem cancelar. Eu sou sabaló, mas você vou voltar. DJZeluis.com. You are live with DJ Zé Luiz. Live set. Live with DJ Zé Luiz. DJZeluis.com. Hey. shake. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Life set.